isso. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço. Agora prepare-se. Agora prepare-se. DJ Rafael Mix. DJ Rafael Mix e DJ Guto. DJ Guto. A dupla sensação do momento. Prepare-se. O espetáculo vai começar. Era a marcante que vocês queriam. Seguidores das marcantes, não tem como ficar parado. Também me sinto assim.

corações. DJ Rafael Mix, comandando o som das marcantes. Queria tanto te conhecer. Produção de mixagens, DJ Rafael Mix. DJ Rafael Mix. Botando tudo pra quebrar. DJ Guto. Alô! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Hey, yeah. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Paixão. Nosso amor não tem fim. Com 2 segundos.